gostosa. Que absurdo. Aê. Ela gosta do proibido. Gosta do proibido. Gosta do proibido. Gosta do proibido. Pula por cima do muro. Pula por cima do muro. Pula por cima do muro, bebê. Vem que hoje eu quero. Senta no cogumelo. Fica no cogumelo. Senta no cogumelo. Fica no cogumelo. Senta no cogumelo. Chora viola. Eu quero duas meninas aqui, duas meninas. Quem subir vai ganhar dois pix de 500. Vem cá, bebê. Cadê ela? Vem cá. Vem cá. Vem, mãe, vem. Eu quero duas. Vem, Bi. Ô, Bi. Vem você mesmo. Vem, Bi. Solta. Cadê ela? Eu quero uma. É. Umas três, quatro que subir aí, vem. Tá chupando o pirulito. Gosta do perigo. Tá chupando. Aê! Ela gosta do perigo. Ela pula por cima do muro. Pula por cima do muro. Pula por cima do muro. Desse jeito que eu quero. Senta no cogumelo, senta, senta no cogumelo. Senta no cogumelo, senta, senta no cogumelo. Senta no cogumelo, senta, senta no cogumelo. Senta no cogumelo, vá, vá, vá, vá, vá. Senta no cogumelo, senta, senta no cogumelo. Senta no cogumelo, senta, senta no cogumelo. Senta, senta no cogumelo. Só Natal, só Natal. Ela pula por cima do muro. Ela pula por cima do muro. Ela pula por cima do muro. Desse jeito que eu quero. Ela pula, ela pula, ela pula, ela pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula. Senta no cogumelo, senta, senta no cogumelo. Senta no cogumelo, senta. Senta no cogumelo. Chegou o dono da baixaria, ó. Senta no cogumelo. Vai, vai, vai. Senta no cogumelo, senta. Senta. Cadê o revolucionário? Vai dançar com ela, vai dançar. André CDs.